vida de ilusão. No mundo real, debaixo passa mal. No telejornal, a mentira é normal. Manipulados pela falsidade. Mentira ou verdade, o certo ninguém sabe. Se souber, então fale como quiser. Fica de pé quando um deles vier. Vem na maldade agindo com força bruta. Até menor de idade quando vê se assusta. Com má intenção lidera opressão. Com arma na mão polícia vira ladrão. Em quem confiar? Este é o segredo. Em todos os lados dominam pelo medo. O sistema impede que você veja. Usando a mentira conseguem o que deseja. Este é nosso lado, a nossa situação. Sempre dependemos de um sim ou de um não. Não será em vão qualquer esforço dado, pois qualquer ação motiva quem está do lado. Reivindicações têm que ser feitas, e os jornais estão aí para mostrar as consequências. Esforços tumultos, as negligências, mas nem todos expressam seu poder com alguma competência. Reivindicações têm que ser feitas, e os jornais estão aí para mostrar as consequências. Esforços tumultos, as negligências, mas nem todos expressam seu poder com alguma competência. Lado negro, alemã, evolução. Da força inverso, Viseu, salve Sandrão. Decola na ativa, sativa até hoje. Não é à toa, é verdadeiro e não tem pose. Muito mais rápido que o áudio lá da coroa. A notícia chega errada no ouvido do à toa. Sinistro, eu digo sempre, correndo risco. Seduzido pela grama noticiária é um perigo. Alerta, toca o som que desperta. Desmitindo a falsa imagem que os pipoca prega. Por isso que tem medo e alega. Passar mensagem falsa e constrói essa merda. Mostra a real, aperta o rec, entrevistador. Grava o que eu falo, lado negro da força chegou. Anota o que eu falo, aqui não tem mistério. É a versão original, não existe genérico. Reivindicações têm que ser feitas, e os jornais estão aí para mostrar as consequências. Esforços tumultos, as negligências, mas em todo